Em uma ação conjunta, policiais do DENARC de Foz do Iguaçu e de Curitiba prenderam na madrugada da última quinta-feira Gilberto Strakiewski, de 34 anos, Éder Rangel Fraga, de 33, Léo Nunes Penha Raimundo, de 25, Gilmar Leal de Alcântara, de 25, e Robson Lucas Mascarello, de 23. Com os mesmos foram apreendidos 203 quilos e meio de maconha e R$ 1.752 em dinheiro na BR-376 em Tijucas do Sul. A droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 130 mil pelas autoridades da capital. Segundo a delegada adjunta do DENARC de Curitiba, Camila Seconello, as investigações tiveram início a partir de informações de que um polo estaria transportando entorpecentes da cidade de Foz do Iguaçu para Itajaí, Santa Catarina, e de lá para a região metropolitana de Curitiba. Os policiais fizeram campanas no pedágio de Tijucas do Sul, na BR-376, e lá fizeram a abordagem ao veículo com placas IMZ-1630, que era conduzido por Raimundo, tendo como passageiros Stankiewski, Fraga e Alcântara. No momento da abordagem, o Golfe com placas GVL-5766, conduzido por Mascarello, parou em outra cancela do pedágio. Assim que foi orientado a parar o veículo, o indivíduo furou o bloqueio policial, fugindo pela 376. Durante a fuga, ele rodou na pista e tombou alguns quilômetros à frente, contou a delegada à nossa equipe. Mascarello ainda tentou fugir ao saltar do automóvel tombado, mas foi alcançado pelos policiais e recebeu voz de prisão. No interior do automóvel foram localizados fardos contendo tabletes de maconha pesando 203,5 kg do entorpecente. O veículo Polo escoltava o veículo Golfe desde Foz do Iguaçu. Alcântara possui antecedentes por homicídio e Fraga por roubo e homicídios. Todos foram autuados agora também pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.